Você pode estar abrindo a palavra de Deus lá em Reis, capítulo número 21 de Reis. Vai passando aqueles livros maiores ali de Samuel. Se chegou lá em Crônicas, volta. É em Reis, capítulo 21. Diz assim, é 1 Reis, capítulo 21. Aleluia. Capítulo 21 de 1 Reis, versículo 1 em diante, diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens, assim desgostoso, e o teu espírito, e não comes pão? E lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: não, te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Amém? Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deus coloca esse homem, esse rei, chamado Acabe, Deus coloca ele dentro de uma estrutura. Não só ele, mas Deus também coloca sua esposa dentro de uma estrutura. A estrutura que eles estão vivendo é a estrutura de uma nação. Aliás, não é uma nação qualquer, é a nação que Deus escolheu, é a nação que Deus chamou, é a nação que Deus fez de um milagre, de mulheres lá no início estéreis. Deus trouxe filhos, Deus gerou filhos, e Deus começou a fazer uma nação a partir de Abraão, e sob essa nação, e ela cresceu muito, Deus estruturou essa nação, e nessa estrutura da leitura bíblica que nós fazemos, Acabe está incluído nessa estrutura. A sua esposa está incluída nessa estrutura, está estruturado. Você deve estar dentro de algumas estruturas, amém? Deus estruturou, Deus fez alguma família na qual você está ali dentro. Se você é um trabalhador, um empregado, um empresário, ou um patrão, você está dentro de uma estrutura de trabalho, de uma estrutura de comércio, você está ali dentro. Nós estamos inseridos em alguma estrutura. A casa de Deus, a igreja de Deus, é uma estrutura. O reino de Deus é uma estrutura. Deus estruturou o seu reino. A igreja do mover dentro do reino de Deus também é uma estrutura, com as demais denominações, dentro de uma estrutura que se chama Reino de Deus, mas nós estamos aqui também dentro de uma igreja que é também uma estrutura. E que coisa interessante que eu estava meditando, né? Porque eu procuro meditar. Mas interessante é pensar nisso, né? Que Deus estrutura coisas. Que interessante, né? Que Deus faz uma criação, Deus cria. E numa criação que em determinado estava no caos, estava na desordem, Deus coloca a ordem e Deus estrutura a sua criação. E Deus cria muitas coisas. criou esse planeta que nós vivemos, criou vegetais, minerais, a gente aprendeu lá no primário, né? Animais. E Deus nos criou e nos colocou dentro de uma estrutura, e na estrutura que Deus criou, Deus colocou ao homem, Deus colocou o ser humano, homem e mulher, para gerenciar, para administrar, para coordenar a sua criação. Deus faz uma estrutura e coloca o homem, e como nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós gostamos de fazer coisas, nós gostamos de criar, nós gostamos de sonhar, nós gostamos de planejar, de idealizar, nós gostamos de administrar, nós gostamos de fazer acontecer, não é? Algumas irmãs aqui, eu sei que tem muitas, um dia elas sonharam, elas pensaram, e elas têm uma habilidade da parte de Deus para melhorar as mulheres, né? Chama-se isso salão de beleza, certo? Dá uma melhorada, né? E aí as irmãs vão dizer, pois é, pastor, se os homens também fossem nesse lugar, né? Eles iam melhorar bastante também, né? Mas quantas irmãs com essa habilidade, com esse talento, com esse dom, um dia pensaram, né, ou se empregaram no salão de beleza, e quem sabe um dia pensaram, ah, um dia eu vou abrir o meu salão de beleza, né? E aí abriu, e aí tinha aquela cortina de ferro, de um dia eu troco essa cortina de ferro, eu boto uma porta de vidro que é bonita, eu mudo a cadeira, eu compro tesouras melhores, aparelhos melhores, boto um ar-condicionado, dou curso para as pessoas que trabalham ali e vão melhorando. Isso é algo próprio de Deus, é algo que Deus colocou em nós. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós gostamos de ter ideia, né? Nós gostamos de criar coisas, nós gostamos de cuidar delas. Quem é que gosta de horta aí? É época de fazer horta aqui no Rio Grande do Sul. Levanta a mão aí, lá, já. Olha aí, quantos tem horta, né? Provavelmente é só a horta, você vai ali, arruma o canteirinho, levanta a terra, mexe com a terra, arruma o adubo, coloca lá o adubo, tira o capim, limpa, molha, prepara e depois vai lá comer aquela alface abençoada sem agrotóxico. Aleluia, né? Glória a Deus. Nos convida, né, Dudu? Aí você, pastor, vai fazer a sua horta, né? Quer comer alface macia, né? Alface que tem agrotóxico, a gente pega ela, rasga, faz o barulho de um papel, né? Mas aquela feita lá em casa é bem maciazinha. Mas Deus é assim, né? Deus cria, Deus administra, Deus coloca o homem, Deus coloca a mulher para gerenciar coisas. E nós somos a semelhança e a imagem de Deus e nós fazemos isso. Agora, uma questão é que, dentro da estrutura que Deus cria, Deus também coloca limites. Amém? Se você é um trabalhador ou se você tem um empregado, esse empregado tem limites. Agora, se você é um patrão, se você é um empresário, você também tem limites. Se você é um pai, você é uma mãe, está numa estrutura familiar, você também tem limites. Se você é um filho, limites você tem mais ainda, não é? As estruturas, elas têm limites. E Deus coloca um rei, Deus coloca uma mulher como sua esposa, e eles têm limites. E aqui estão eles. Gerenciam, governam, mas eles têm limites. Mas, que coisa interessante que a tentação que o ser humano sofre em quebrar limites. Em ultrapassar os limites, em sair dos seus limites. E aqui está um rei que está quebrando seus limites. Ele já tem o palácio, provavelmente um terreno muito grande, abençoado. Palácio, a própria palavra diz, é uma mansão, né? E ele mora lá. E nós precisamos, fala para o irmão do seu lado, nós precisamos colocar limite nos nossos olhos. Amém? Ele olha para o terreno do lado, tem uma vinha e tem alguém que está lá na herança dos seus pais, mas ele olha, a Bíblia fala da complacência. Me ajude aí que eu me embananei. Então deixa eu usar a tradução, desejo desenfreado, tá? Mas o desejo desenfreado, ele olha para aquilo Ele olha para aquele terreno lá do lado e ele diz, eu quero para mim. Olha, pode ser que não seja um problema olhar para o terreno do lado e querer ele. Mas o problema é quando ele não está à venda. O problema é quando aquela pessoa que tem o terreno do lado não está disposto a se desfazer dela. Aí se torna um problema. Você querer melhorar de vida, quanto sonho, né? Ah, já tenho minha casa, tenho meu terreninho, queria comprar o terreno do lado para fazer a tal da horta. Queria comprar o terreno do lado para fazer, se Deus abençoar muito, a piscina, né? Para quem gosta. Botar a piscina lá. Fazer um cantinho lá, um salãozinho, um galpãozinho lá, um salão, para botar lá uma célula da Mover, convidar os irmãos para ir lá, fazer uma churrasqueira, aleluia, né? Botar um banheirinho lá, né? Sabe como é que é? As crianças caminham para lá, caminham para cá, já bota o banheirinho lá que já fica na bênção, né? Mais fácil de limpar. Não tem nada errado com isso, né? Aliás, tem que dar limite para os filhos também, né, irmãos? Em falar, criança caminha para lá, caminha para cá. Daqui a pouco a criança está lá com o pé sujo, caminhando em cima das camas. Aí os irmãos vão dizer assim, bah, pastor, não leva a mal, mas é um sacrifício ter uma célula, né? Porque o que sobra depois para limpar não é brinquedo, porque as crianças não têm limite. Tem que dar limite para as crianças. Amém? Tu tem limite, né? Nós temos. O rei Acabe tem limite, mas ele não guarda o limite que Deus deu para ele. E o problema não é sonhar, desejar e querer comprar e conquistar. O problema é quando isso é ilícito. O problema é quando isso está proibido. O proibido é quando há um limite para aquilo e não se respeita o limite. Dentro do limite da honestidade, dentro do limite fora da cobiça, então ele poderia comprar, poderia adquirir, mas ele está cobiçando, ele quer aquele negócio lá a qualquer preço, ele não tem limite. E também, provavelmente, falando de criança, é uma criança no passado, quem sabe mal criada, que nunca ouviu um não. E quando ele recebe o primeiro não, ele diz, mas quem é esse homem para me dizer um não? E quando ele recebe um não, ele diz, eu não aceito não. Se é não da parte do Nabote, então a vida não tem mais sentido. Recebe um não na vida, uma coisa que dá errada na vida, e a vida perdeu o sentido. Recebeu muita coisa, avançou, imagina, ele tem a graça de Deus de governar o povo de Deus, não é uma nação qualquer. Mas aí, por um simples terreninho, que não dá para fazer, uma simples hortinha, esse homem coloca todo o seu alvo, todo o seu sonho naquilo, e quando não dá certo, ele fica irritado. Não sabe ouvir um não, fica depressivo. Depressão põe na cama e faz a pessoa não comer, em alguns casos, né? Não come e não trabalha, não sonha. Parece que ele não tem mais nada para agradecer a Deus, né? Fala para o irmão do seu lado, nós temos muita coisa para agradecer a Deus. Aleluia. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas quando a pessoa fica olhando só para aquilo que é, aquilo que falta, desejo desenfreado, obstinada, quando ela olha para aquilo, parece que tudo mais perdeu o sentido. Parece que nada mais tem valor. Parece que perdeu a razão para viver, porque ele não consegue adquirir, nesse caso, um simples terreninho. Deus coloca limites. Esse mesmo povo que hoje ele está governando, é o povo de Deus. E a leitura que o missionário Fábio, pastor Fábio fez, lembra lá no início, lá em Êxodo 19, quando Deus tira o seu povo da escravidão do Egito, tira de lá, leva para a terra prometida, lá no caminho, Deus sabe que o ser humano, Deus sabe que eu e você, Deus sabe que nós precisamos de limite. E quando Deus quer abençoar o seu povo, Deus precisa colocar limite nele. E limite, como diz o pastor Marcel, limite traz proteção. Falou isso hoje. Aleluia. Limite traz proteção. Por isso que Deus, naquela ocasião, está ensinando, didaticamente, Deus está ensinando o seu povo a obedecer limite. Porque quando ele criou o ser humano, quando ele criou Adão e Eva, esse já era um problema do ser humano. Deus colocou um limite. Deus disse para Adão, Deus disse para Eva, comereis de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Deus coloca um limite. O que que o ser humano faz lá? Quebra o limite de Deus. E tanta gente diz hoje assim, né? Mas que o Adão, né? O pessoal diz assim, o Adão nos ralou, né? Se eu tô lá, eu não mexo naquela árvore. A gente diz assim, né? Mas o Adão complicou a nossa vida. A gente diz assim. Mas sabe qual é a tradução? Sabe qual é a tradução de Adão? A tradução do nome de Adão quer dizer ser humano. Então eu e você estamos incluídos nesse nome. E eu e você não faríamos, como ainda hoje não fazemos melhor que Adão. Começamos a fazer quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Aí começamos a aprender os limites de Deus. Deus coloca um limite para aquele primeiro casal e ele quebra. Mas eu acho que também isso não é só problema, né, do ser humano. Porque Deus criou outros seres. Por exemplo, Deus criou um anjo de luz, né? Deus criou a Satanás, Deus criou o diabo, não com esse nome, e não caído. Deus criou ele no estado original, não decaído, não como demônio, não como diabo. Deus criou esse ser. Mas ele não guardou o limite, né? Ele disse lá, em Isaías, ele disse lá, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o problema da criatura, olha o problema da criação, né? Foi criado, também foi honrado, foi colocado, Satanás foi criado por Deus, não com pecado, não decaído, não como demônio, não como diabo. Deus criou ele, abençoado. Mas ele como criatura também não guardou limite. E aí ele disse no coração, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Assentarei, subirei no seu monte e me assentarei sobre a congregação. Deus não deu esse lugar para ele. Deus criou uma estrutura. Deus, fala para o irmão do seu lado, Deus tem um lugar para ti. Deus tem um lugar para ti na estrutura dele. Na estrutura da família você tem um lugar. Na estrutura natural, no seu trabalho você tem um lugar. Na sociedade você tem um lugar. No reino de Deus você tem um lugar. A Bíblia fala lá de dons que Deus dá. Para uns e para outros, outros dons. Na igreja do mover, nessa estrutura que Deus criou, você tem um lugar. E Deus colocou Satanás num lugar. Dentro da sua estrutura, colocou ele num lugar. E qual o problema? Que ele não soube guardar o seu lugar. Que ele não soube respeitar algo que Deus colocou, que se chama limite. Sabe que eu acho que muita gente já foi embora, né? Acho que muita gente que esteve entre nós já foi embora. E não é pouco, né? Porque não soube guardar o limite. Guardar limite que Deus põe é uma bênção. Mas quando não guarda o limite, traz problema. Deus nos coloca, Deus colocou o diabo numa estrutura, e ele não guardou essa estrutura, quis ser semelhante a Deus, pecou, decaiu, virou um demônio, é o que nós chamamos hoje de Satanás, que nós chamamos de diabo. Mas olha o comportamento de Jesus, né? Filipenses 2:8, olha o que fala de Jesus, Jesus, Deus, mas ele fala aqui, né? Filipenses 2:8, pois ele, falando de Jesus, subsistindo, né? A sua subsistência em forma de Deus, porque ele era Deus. Falando de Jesus, ali Jesus já nascido como homem que viveu entre nós, mas dizendo, pois ele tem a subsistência em forma de Deus, ele era Deus. Mas assim não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aleluia. Você viu a diferença? Jesus foi colocado numa estrutura, né? E o que ele fez? Totalmente, integralmente, ele respeitou os limites que Deus colocou para ele, sendo ele Deus. Agora, o Pai está governando e ele se submete, ele, Deus Filho, se submete ao Deus Pai, guardando totalmente, exemplarmente, guardando o limite. Se humilhou, obedeceu, até a morte, até o limite da morte, o limite da cruz. E é por isso que Deus, diz na palavra, né? É por isso que Deus lhe deu um nome, aleluia, que está acima de todo nome. Por isso que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Por quê? Porque ele guardou os limites. Quando nós guardamos os limites que Deus nos dá, nós recebemos a bênção de Deus. Há um nome que diz na Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nome sobre todo nome, porque ele guardou o limite que Deus colocou para ele. E aí a gente está aqui com Acabe dentro de uma estrutura, não guarda o limite, né? Sua esposa, muito menos. A sua esposa pega lá e ela manda uma carta. Olha o que é uma estrutura, né? Ela manda uma carta selada só para os nobres, só para os anciãos. Ela manda uma carta dizendo: contrata dois mentirosos, contrata dois homens malignos, e esses homens mintam e digam que Nabote falou mal de Deus e falou mal do rei. E assim foi feito, e aí apedrejaram aquele homem, e essa mulher dá essa vinha, ela dá a vinha que tanto Acabe queria, ela acaba dando para ele a vinha que ele queria. De que maneira? Desonesta. De que maneira? Contrária a Deus. De que maneira? Quebrando limites. Amém? Limites, né? Estava olhando aí, colocando... O que que Deus nos chama hoje a viver limites, né? Mas a gente começa a viver os limites quando a gente está com a presença de Deus, amém? Se não, limites seria, de novo, leis que nós não poderíamos cumprir. Mas limites, nós os cumprimos por causa do Espírito de Deus. Fala para o irmão do seu lado, o Espírito de Deus está acessível. O Espírito de Deus está acessível. O Espírito de Deus está disponível. E quando nós buscamos, quando nós recebemos o Espírito de Deus, aí a gente começa a viver limite, né? Tem que ter limite para game. Amém? Tem irmãs aí que estão com um problema do marido sem limite no game? Eu pedi para as irmãs levantar a mão lá em Nova Santa Rita, mas aqui não vou pedir. E não foram poucas as mulheres, né? Mas daí eu perguntei para os homens, mas se por acaso tiver alguma mulher viciada em videogame, levanta a mão, achei que não ia ter e tinha, né? E tinha, mulher viciada, né? Não tem limite para jogar videogame, né? Não tem limite no horário, na quantidade de programas que se olha na televisão. Não tem limite na quantidade de horário que fica na internet. Não tem limite para usar o Facebook, né? Que está na moda, né? Não tem limite, vai dormir 4 horas da manhã. Isso é uma coisa, é tranquilamente uma falta de limite, né? Falta de limite para tanta coisa, né? Falta de limite para cansado, né? Não tem limite, estou sempre cansado. Alguém que se magoa, alguém que fica ressentido, não passou do limite? Passou, né? Porque Deus falou para nós perdoarmos. Se alguém fica ressentido, magoado, marcado, machucado, ferido, e não leva isso para Deus, e não busca a cura de Deus, passou o limite, está sem limite. Está doente, adoeceu porque não perdoa. Limite. Aleluia. Seu esposo é motorista? Sua esposa é motorista? Tem limite para a velocidade, amém? Se começa a andar no carro, e se o carro começa a tremer, irmãos, aleluia. Por isso que é bom um carro não tão moderno e tão novo, né? Que daqui a pouco tem uns que vai a 140 e não chacoalha nada, né? Mas é bom que eles que chacoalha, porque você está a ver que você está passando o limite. Agora, se o carro é muito bom, não, ele não trepida, mas aí tem uma coisa aqui dentro que trepida, né? Em algum momento da minha vida, como fala o pastor Vini, gosta de confessar pecado. Mas em algum momento da minha vida eu já fiz isso, né? E aqui dentro trepido, o coração bate mais forte. Aleluia, está na hora de parar, né? Aliás, está na hora de nunca mais fazer isso, né? Bate aqui dentro, ou bate o carro. Há limite, limite para a velocidade, né? Há limite para brigar, né? Aliás, não se deveria brigar, né? Mas há limite, embrabecer, irmãos, é passar do limite há muito tempo. Certas palavras que se diz numa, numa discussão, né? Certas palavras que se diz num embate, vamos falar bonito, né? Aquele embate de argumento entre o homem e a mulher, entre o casal. É, embrabecer é sair do limite. Falar certas coisas é sair do limite. Relembrar o passado para derrotar a esposa. Ah, lembra, 2 anos atrás? Carta na manga. Isso é sair do limite. Isso é pecado. Isso ofende a Deus e destrói o casamento para aquele que é casado, né? Não tem limite para vencer o outro, né? Quer derrotar o outro. Naquele embate com a nossa esposa, com seu marido, a gente tem que saber perder também, né? Se perdeu, mas não embrabece nem diz bobagem. Se perdeu, quem sabe na outra a gente melhora os argumentos e vence, né? Mas tem limite na vida para tudo, né? Limite. Oh, essa aí é uma benção, né? Consumo, irmãos. Aleluia, né? Todos nós temos um limite de crédito. Amém. Limite para comprar, irmãos. Limite para comprar. Consome pela ansiedade, né? Não pode ver. O problema está nos olhos, né? Não pode ver e compra. Vê e compra, vê e compra, né? Limite para pagar as contas, né? Tem que ter limite. Pagar as contas. Sabe aquele negocinho lá que só paga o mínimo, lá, cartão de crédito, que só paga o mínimo, sabe aquele negócio lá? Aquilo era uma coisa que tinha que botar na prisão quem manda fazer aquilo, né? Eu não sei como no Brasil existe essa armadilha, essa falcatrua do tal do cartão que só paga o mínimo. É a maior cilada, né? Eles queriam, na verdade, que a gente não pagasse nada para a gente ficar entalacrado, né? Mas como ia dar muito na cara, e aí o negócio é para enganar a gente, aí eles dizem, não, mas paga o mínimo. E aquele negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Fica tão grande que daí diz, bah, agora eu vou fazer um empréstimo no banco para pagar. Aí é outra armadilha, né? E esse negócio... Se você vai comprar um carro, antes de comprar um carro, você vai no crédito, você está comprando o quê? Você está comprando dinheiro. Olha, vender dinheiro é uma coisa tão boa que até as lojas agora estão vendendo dinheiro, né? O Renner, a C&A, tudo aí manda um cartãozinho e diz, olha, você aqui é muito honrado, né? Nós te amamos e nós queremos fazer uma boa ação, né? Vem aqui que a gente, olha, te ama tanto que a gente quer te fazer uma boa ação. Vem cá que tu tem, nós estamos colocando um saldo aqui de 5 mil. Pode gastar à vontade, né? Depois a gente se acerta. E aí a gente cai naquela cilada, né? Aí está entalacrado no Banco do Brasil, né? Vamos falar mal do Banco do Brasil para não fazer propaganda, né? Aí vai na Caixa, tira outro empréstimo para pagar o Banco do Brasil, né? Aí o negócio não termina mais. Não tem limite, né? Limite, se a gente ganha tanto, a gente precisa viver dentro do limite do salário que a gente ganha, né? Lembra aí do pastor Arão, que esteve aqui conosco, e disse que a gente deveria guardar ainda, economizar e guardar a quinta parte, lembra disso, né? Além de não gastar tudo que se ganha, guardar a quinta parte para uma necessidade a gente ter como se virar, né? Limite para tanta coisa, deixa eu ver se está bom aqui, que eu acho que eu já tenho que terminar, né? Porque O tempo está avançando. Limite, né? Consumo. Ah, brincadeira, né, irmãos? Limite para brincadeira, já viu? Em fábrica. Um vai lá, faz uma brincadeira, né? Uma sacanagem. Aí o outro vai lá, faz uma brincadeira um pouquinho mais forte, né? Aí o outro vai lá, faz uma um pouquinho mais forte. Como é que termina isso? Termina em briga, né? Termina em bofetada, né? É bofetada, é briga lá entre colega de serviço, porque não tem limite na brincadeira, né? Por isso, melhor mesmo é não brincar, especialmente com quem não é crente, né? Melhor mesmo é não brincar, porque esse negócio vai andando, daqui a pouco se agarram no tapa, né? Estão brigando, né? Limite. Quanto limite, né? Brincadeira. Para comer, né, irmãos? Para comer, deixa eu baixar a cabeça aqui. E olhar, né, para o meu próprio umbigo e falar mal de mim também, que estou fora de peso, né? Tem que ter limite. Estou falando para mim também. Amém? Limite, né? Agora tem coisa que a gente não deve ter limite. Perdoar, a gente não deve ter limite, né? para perdoar. O que mais? Me ajuda aí. Não ter limite para agradar a esposa dia 12 de junho. Aleluia, né? 12 de junho não é 12 de outubro, né? 12 de junho é o dia dela. Pastor, eu pequei, não comprei nada para ela. Não comprei nada para ele. Eu brinquei com um casal hoje, justamente eles não tinham comprado um nada, um para o outro, né? Mas daí no culto ontem eu disse assim, bom, como a gente é cristão e sempre tem um concerto de Deus, então vamos fazer o seguinte, dia 13, no outro dia, que é hoje, então amanhã, compra alguma coisa, não tem desculpa, né? Porque dá para comprar um bombom, um sonho de valsa, né? Dá para comprar uma flor ou colher uma flor, não tem desculpa para lembrar da amada, né? De lembrar do amado, né? Tem coisa que a gente não deve ter limite. A gente, muitas vezes, ultrapassa o limite que Deus colocou, nas estruturas que Deus criou, e naquilo que não é para ter limite. Para amar, não é para ter limite, né? Aliás, porém, no amor de casamento tem limite, né? Deus diz para nós, apenas um cônjuge, né? Só uma esposa, só um marido. Ah, não conhecia Jesus, né? Esse negócio não funcionou, mas agora que conhece Jesus, entregou a vida para Deus... É uma esposa, um esposo. São dois aqui, né? Dois é o casal. Aí essas coisas aí não é para ter limite, né? Para servir a Deus, né? Para servir, generosidade não é para ter limite, né? Tanta coisa aí que Deus, que a gente não devia ter limite. Mas, limite para agradar a Deus, né? Para agradar o irmão. Aí para isso aí não precisa ter limite. E pode ser que nessa noite também a gente está falando para pessoas também que em se tratando de limite, vão dizer assim, pastor, falando de limite, eu me sinto cansado. E aí não é aquele cansaço imaginário, um cansaço verdadeiro. Me sinto cansado. Me sinto sobrecarregado, né? Estou sendo vencido nos meus limites. E aí nós queremos orar, porque Jesus, Mateus 11:28 disse, vinde a mim todo aquele que está cansado, e aquele que está sobrecarregado. E sobrecarga está além dos nossos limites. E Deus sabe o que fazer com aquilo que está fora do limite, com aquilo que está fora do controle. Vamos nos colocar em pé? Quanta coisa nessa noite. Deus quer tratar na minha, Deus quer tratar na sua vida. Limite foi algo criado para Deus, né? Agora, aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que está fora do limite, aquilo que nós não podemos aguentar, ou foi criado por nós mesmos, ou foi criado pelo nosso pecado, ou criado pelo inimigo, né, da nossa alma. Mas Jesus tem conserto para isso. Para aquilo que ultrapassou o limite, para aquilo que está fora do limite, Ele tem conserto para aquele que está sobrecarregado, para aquele que está cansado. Para aquele que antes dessa noite vivia quebrando os limites de Deus. Mas aí você ouviu uma palavra hoje para dizer, esse negócio é sério, né? Deus botou limite para um ser espiritual, aliás, outros seres espirituais também. Tinham limite, quebraram. O ser humano tinha limite, quebrou. Jesus tinha limite na sua forma, como ele veio a esse mundo, como homem, não quebrou. E nós quebramos. Mas agora nós vamos viver orientados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, talvez somente num acidente, né? A gente poderá quebrar o limite, mas nós vamos respeitar os limites. Porque o Espírito Santo nos dá essa condição, né? Aleluia. Fale com Deus. Quem começa a respeitar limites de Deus, melhora. Quem respeita os limites de Deus... começa a ser transformado por Deus. E não é porque lá no passado nós quebramos muitos limites, ou quem sabe ainda essa semana, porém essa é uma noite que o nosso Deus maravilhoso, santo e poderoso, Ele quer, através do Seu Santo Espírito, Ele quer nos capacitar, nos abençoar, nos encher da presença dEle, para que a gente possa viver limites. Porque limites são bênção. Porque no limite a gente não ofende o outro. No limite a gente não fere o outro. No limite a gente não magoa o outro. No limite, nós não expomos a nossa vida a um risco. No limite, nós não desobedecemos a Deus. No limite, não pecamos contra o nosso próximo, não pecamos contra o Senhor, nosso Deus. Talvez nessa noite você viu, em algumas coisas eu estou exagerando no tempo, exagerando no horário. Talvez tenha coisas que nessa noite você vai ter que tomar um propósito de reduzir talvez para um quinto. Talvez reduzir para um quarto. Você pode estar viciado em coisas, porque está excedendo limites da normalidade. E aí você pode oferecer como sacrifício agradável a Deus, colocar limite naquilo que está exagerado. Limite naquilo que faz mal para você, faz mal para a sua família e faz mal para o seu crescimento espiritual, para a sua fé. E se nessa noite você está sentindo que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sofrendo, está fora do limite, você não está aguentando, Jesus disse: vinde a mim, os sobrecarregados. E ele deu uma promessa, ele disse: eu vos aliviarei. Pode ser que nessa noite você precisa dizer: Deus, o Senhor está vendo, minha vida está uma sobrecarga, está virado de perna para cima, está uma confusão, está em desordem, há uma perda de limite total, e eu preciso do teu socorro. Aleluia. Eu preciso do teu socorro, Senhor. Se você está desesperado, se você está sobrecarregado, sobrecarregada, se existem coisas que excedem teu limite, você queria, talvez queria fazer algo por alguém, mas aquilo que você queria fazer não consegue, porque está fora das tuas condições, verdadeiramente fora dos teus limites, mas não está fora dos limites do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor, não está fora do limite dele. Talvez alguma coisa nessa noite você dirá: Deus, eu cheguei no limite contra essa situação. Mas agora eu estou clamando e orando a Ti, porque o Senhor não tem limite para atender. O Senhor não tem limite para amar. Aliás, sofrimento, dor, cruz, Teu amor, nada foi o limite que Te impedisse de morrer por nós. Nada foi limite que impedisse de o Senhor nos dar vitória. Aleluia.